Eu quero te ouvir, Espírito Santo. Preciso tanto de ti e nada além, e nada além da sua presença. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. O Pai está nesse lugar, amém? Aleluia. Isso basta para nós. O Pai está aqui. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Não como os outros, como o Sam, compartilha. Tava ouvindo a mensagem do cara. Tá zica, meu. Não como ele compartilha, mas a gente tenta, né? Queria compartilhar com vocês algo que está escrito em Apocalipse 3. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia. E agora eu sou um anti-tablet, irmão. Voltei para a era do papel. É. Retrocedi. Eu estava ouvindo a mensagem do Sunny, ele falou, ligue sua Bíblia. Eu falei, meu, eu vou voltar enquanto é tempo. Amém? Apocalipse 3, versículo de número 14. Essa é a carta do Senhor para a igreja de Laodiceia. É uma carta bem conhecida por nós, nós já ouvimos muitas e muitas vezes. Mas eu creio que existe algo nela nessa noite que o Pai quer ministrar ao nosso coração. Nós temos um ritmo como igreja, como Rafa, onde nós somos realmente confrontados a todo tempo. Onde nosso coração, onde nosso caráter ele é realmente exposto. E a gente fica sempre ali naquele, né, no extremo, sabendo que quem nós somos e quem nós deveríamos ser. Nós vemos o que nós fazemos, mas aquilo que nós deveríamos fazer. E muitas vezes isso o inimigo tem usado sobre a sua vida. Não para te projetar e para fazer você crescer, que é a intenção, né, desse lugar. Mas para desanimar e desmotivar você. Às vezes quando você é confrontado, a sua reação automática é se inferiorizar e entrar dentro de uma caverna. Como a maioria dos profetas nós lemos na Bíblia. Essa é a nossa reação instantânea, muitas vezes automática. Mas na verdade, toda a correção que nós recebemos no altar tem a pretensão e o objetivo de nos projetar para Deus, de nos impulsionar para um lugar de proximidade. Então, quando você escuta algo sobre a sua vida, meu irmão, que dói em você, que muitas vezes gera um desejo de se encavernar, se existe esse significado, de se colocar dentro de uma prisão. Meu irmão, não é essa a intenção. Você está levando para o lado errado. Deus, ele quer fazer você alguém melhor. Amém? Vamos ler o versículo 14. Você que já abriu sua Bíblia, ligou sua Bíblia, sei lá. Acompanha aí, irmãos. Amém? Versículo 14 diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Nem é frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e preciso de coisa alguma. Não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E compre colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Só até aí. Irmãos, às vezes nós queremos enxergar as coisas do nosso jeito. Não como uma malignidade ou como algo do tipo, mas como uma reação nossa. A gente recebe um confronto, a gente recebe uma palavra e a gente enxerga ela da forma que a gente acha que tem que enxergar. E na maioria das vezes você se enxerga como o cara errado da vez. Você é o bola furada, o bola murcha do Fantástico. Você é o cara que realmente eu não sou tão bom assim, né? Eu sou o cara que é o falho, eu sou o cara que é pecado. E realmente, irmão, essa é a nossa condição. Essa é a sua condição. Mas existe outra forma de você enxergar a realidade. A forma de que o Pai, ele quer você alguém melhor. Quando você nasce, quando você é criança, toda criança já cresce assim, a repreensão é algo ruim. Eu tenho para mim, irmãos, quando eu tiver um filho, eu vou ensinar ele a sorrir enquanto eu bato nele. Falar, olha, filhos, isso é bom. Porque a criança já nasce assim, oh, meu pai brigou comigo, agora isso é algo ruim. É coisa ruim para mim. Meu pai brigou. Mas, irmão, se o pai brigou com você, é coisa boa. Se o pai repreendeu você, isso é bom. Isso é bom, por quê? Porque o pai corrige a quem ama. Mas a tua primeira reação é você enxergar da forma negativa, não. Meu Deus, meu pai está longe de mim. Esse é o pensamento universal do cristão. Nossa, eu errei aqui, meu Deus, agora o pai está longe, agora o pai se foi, agora eu tenho que voltar. E você entra naquele círculo que você coloca vários e vários empecilhos entre você e Deus. Mas na verdade, quando vem a repreensão do pai, ela vem juntamente com um abraço e um prossiga. Deus, ele repreende você porque ele quer que você seja alguém melhor. Igual o seu pai da carne mesmo, seu pai. Ele repreende você, ele bate em você, não mais, né? Algumas pessoas já pararam de apanhar. Porque ele quer que você seja alguém melhor na vida. Ele quer explorar você no máximo. Ele quer que você seja um homem de caráter, um homem íntegro. Por isso ele repreende e corrige você. Mas toda situação dentro desse relacionamento paternal não tem nenhum tipo de coincidência com o nosso relacionamento com Deus. Porque a mesma forma que ele fez o nosso pai para nos corrigir, para nos amar, para nos ensinar, é o tipo de relacionamento que ele espera ter conosco. Então, da mesma forma que seu pai batia em você, irmãos, qualquer hora você vai tomar umas palmadas de Jesus também, irmão. E não entenda pro lado negativo, isso é totalmente positivo, isso é muito bom. Apanhar, às vezes, de Deus é maravilhoso, irmãos. Porque você chora um pouquinho, mas daqui a pouco vem aquele amor, aquela paz que te envolve, sabe? Que você chora até não ter mais forças. Sabe como acontece isso? Uma vez eu quase morri numa brincadeira dessa, irmãos. Tava chorando na presença e eu esqueci de respirar, irmãos. É verdade, vocês dão risada, né? Mas isso é maravilhoso, meu irmão. Deus quer fazer de você alguém melhor. E se você está nesse lugar, você tem que estar pronto para receber a correção. Aqui, você não vai tomar uma palmadinha nas costas e falar, não, seu pecado é bonitinho. Permaneça. Aqui você vai falar, irmãos, você realmente é errado. Seu caráter realmente está distorcido, irmão. Você quer melhorar? Vamos melhorar. Mas não é para você desanimar, irmãos. Amém? Não é para você desistir. É porque os nossos pais querem fazer de nós pessoas melhores. Amém? Porque você tem potencial, meu irmão. Você tem muito valor guardado dentro de você. E a visão do inimigo e o desejo dele é fazer com que você entre numa caverna, de acordo com essa, né, correção, e deixe ali paradinho. Que você fique ali quietinho, meu irmão. Como os valentes. De repente, os valentes, eles tinham uma casa, eles tinham uma família. E eles gostavam ali de brincar de espada o dia inteiro. E chegou uma vez o pai dele, chegou e falou assim, meu, larga essa espada aí, vai capinar o campo. Aí o cara, não, vou para a caverna. Não está na Bíblia, estou dando só um exemplo, meu irmão, estou parafraseando. Não joguem tomates nem nada. Mas uma vez, de repente, um valente tomou uma correção que não foi boa para ele e ele resolveu se esconder numa caverna. Ele resolveu se guardar de tudo, ele resolveu desistir. E tem muitas pessoas aqui dentro, e eu me incluo nisso, que diante de uma correção, diante de um fato que te entristeceu, você parou. Você parou no tempo, você desistiu, você desanimou, meu irmão. Aí a gente fala assim, meu, vamos arrecadar um recurso. Antigamente, meu irmão, quando eu entrei, isso era sinônimo de alegria. Vamos arrecadar, vamos, meu, vamos fazer o quê? Vamos na rua, vamos pedir, meu, vamos fazer alguma coisa. Mas era motivo de alegria. Tá certo, tem tudo aquilo que a gente fazia na empolgação e tudo. Mas hoje a gente chega e fala assim, meu, vamos levantar um recurso, Mari? E fala, nossa, cara, que canseira, cara, nossa, velho. Sério, não, vamos lá. Aí o cara vai na frente, você dá aquela segurada, né? Tipo, eu vou jogar na piscina. Tem duas pessoas pra você jogar na piscina. Aí fala, não, vai, os dois juntos. Aí você vai e para, o outro joga, né? Mesma coisa, vamos lá pegar um recurso, tia Paula, vamos, tia Paula vai e você fica. Mas olha como a gente começou a encarar as coisas. Sempre desanimado, sempre cansadinho. Estou cansado de tomar porrada, pastor. Estou cansado de tomar uma correção. Toda hora é isso. Que o meu caráter é ruim, que eu sou uma pessoa que precisa ser tratada. Eu acho que eu já estou pronto. Realmente, meu irmão, seu espírito está pronto. Mas você tem muita coisa para aprender. A gente tem muita coisa para aprender ainda, meu irmão. E a grande notícia é que Deus está disposto a te ensinar. Basta você querer, meu irmão. A palavra nos diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Às vezes eu oro e falo, Senhor, o Senhor me prometeu que o Senhor ia me ensinar. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a te adorar. Eu preciso aprender a me submeter. Eu preciso aprender a me abandonar nos seus pés, a confiar em você. Eu preciso aprender. Mas a grande pergunta para você, meu irmão, você está disposto a aprender? Está disposto a se abandonar nos pés dele e, Senhor, faz do jeito que o Senhor achar melhor? Está disposto, meu irmão? Às vezes você vem para o culto como vai um animal para abate. Você vem para o culto naquele, nossa, meu, vou para o culto. Vou para o culto, senão a Lígia vai ligar para mim na quarta-feira e vai falar se eu estou me desviando ou não. Você está amarrado. Não quero receber ligação. Aí você vê o nome Lígia no seu celular, você já começa a orar. Senhor, eu me arrependo. Eu quero voltar para os seus braços. Né? Vai que Deus ministra ela pela maneirar na pancada, né, Lígia? Ontem eu recebi uma mensagem da Lígia no WhatsApp. Eu falei, meu, aí vem bronca. A Lígia vai me puxar a orelha. Mas não era, né, Li? Mensagem do amor de Deus. Ai, gente. Deus, Ele ama muito a gente. Deus, Ele quer muito a gente. E quando Ele repreende a gente, não é para colocar a gente longe dEle. É para colocar a gente mais perto dEle. Porque como nós lemos aqui, o Pai corrige a quem ama. E Deus ama muito a gente, porque Ele corrige muito a gente. Não é, irmãos? Mas aí eu pergunto para você, por que vocês estão tão desanimados? Por que vocês estão tão cansados? Se existe o favor de Deus, se o olhar de Deus está sobre nós, se existe o amor de Deus derramado sobre nós a cada manhã, por que vocês estão tão desanimados, igreja? Por que tanto cansaço? Tem pessoas que dormem mais de 10 horas por dia, meu irmão, e acordam pesado no dia seguinte. Tem pessoas aqui que estão vivendo isso. Irmãos, o Pai precisa trazer o descanso dEle sobre você. Ele quer te ensinar a descansar nEle. E se você não descansar nEle, meu irmão, é melhor você tomar uma vitamina, que alguma coisa está errada com você. 10 horas de sono e não descansa? Você precisa ser um urso, você nasceu no corpo errado. Nós precisamos descansar nEle. Eu fico abismado, às vezes eu olho o Samuel, o pastor, os caras vão dormir, quando eles acordam o galo e deitam. E aí, da meia hora, meu, tô joia. Falei, não é possível. Eu, se eu durmo, tipo, 3, 3 e meia, eu já perco a hora do curso. Falei, meu Deus. Já nem vou, vai, perdi a hora. Irmãos, existe um amor de Deus sobre você. A cada dia, E se você quer medir isso, se você continuar vivo, a misericórdia se renovou sobre você, você tem mais uma oportunidade, mais amor de Deus sobre você. O dia que você for tentar levantar de manhã e não conseguir, e você já estiver no céu, amém, irmão, você vai desfrutar. Mas se você levantou de manhã, foi trabalhar, está no seu dia, Deus ama muito você e Ele tem mais sobre você. A cada manhã, há mais misericórdia, há mais amor de Deus sobre nós. Meu irmão, abandone esse cansaço agora, essa tristeza, essa frieza. Irmãos, existe um Deus amoroso e caloroso esperando por nós. Um Deus que nos repreende sim, mas com a intenção de nos trazer para perto, não de nos colocar para longe dEle. Um Deus que quer a gente junto, meu irmão. Um Deus que não marcou um culto, uma reunião do abate. É a reunião do tome sua cruz e morra. Não, meu irmão. Ele marcou a reunião do venha e receba o meu amor. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero desfrutar de você. Não estou falando que você não vai tomar sua cruz, irmão. No final do culto, sua cruz está ali na saída. Você pode pegar a sua e levar. Amém? Mas aqui é o lugar do amor de Deus. Ele preparou essa oportunidade para nós. Irmão, eu mais que ninguém sei como faz falta isso, irmãos. Esse tempo aqui, sabe? De vocês chorar aqui no altar, encher de ranho o altar. Irmão, como faz falta isso? Às vezes eu estou trabalhando na hora do culto, eu falo, velho do céu, cara. Os caras estão lá chorando, chapando e eu estou aqui trabalhando. Eu nem sinto falta dos sábados, irmão. Tranquilo trabalhar, mas agora assim, terça, quinta e domingo, não menosprezando o coração novo. Mas irmãos, como é precioso aqui. É precioso demais você estar aqui, você ter a oportunidade de se lançar aqui nos pés de Deus e Ele te envolver, meu irmão. O Pai nos atraiu hoje. Com cordas de amor, Ele nos trouxe até esse lugar. Só que às vezes nós viemos no culto, Deus está aqui de braços abertos, meu, que bom que você veio, Ele faz aquela recepção calorosa do primeiro amor. Meu, glória a Deus, você veio, Ele está aqui te esperando, e aí sabe o que você faz, irmãos? Aí você fica assim, ó. Mas tem gente que já está criando a habilidade de dormir em pé. Aí você fica aqui, irmão, dormindo assim, tipo, e Deus te chamando, tipo, vem aí, e você está viajando, meu irmão. Será que é porque você já desistiu de você mesmo? Às vezes você escuta tantas coisas ao seu respeito que você desiste de você mesmo. Você cansa de você mesmo. Eu já cheguei nesse nível, irmão. Eu vinha no culto assim, sabe, dava vontade de dar aquele tapa na perna. Falei, meu, não acredito. De novo. Estou tomando o Hadouken de novo. Isso começa a me desanimar, eu falo, Senhor, novamente, estou aqui na sua presença, necessitando de ti novamente. Mas irmãos, até o último dia Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai trazer em nós as melhorias dos céus, meu irmão. Hoje pode ser doloroso para você e um enfado, mas naquele dia, quando você se juntar com Ele, só vai poder falar que valeu a pena, meu irmão. Valeu a pena cada porrada que você tomou, irmãos. Cada lágrima que você derramou. Cada noite angustiante que você passou, tentando encontrar Ele na madrugada. Tentando, de alguma forma, atrair o coração dEle, de alguma forma. Sabe, aquela hora que você está na madrugada, aquele frio, e vem aquele pensamento, puxa, eu poderia estar dormindo. Naquele dia vai vir o pensamento, valeu a pena não ter dormido. Porque nós não fomos criados para plantar nada para o agora. Nós somos realmente um povo muito louco. Nós somos os maiores investidores do planeta. Porque a gente já está investindo em outra vida. Nós já estamos investindo em outro plano, meu irmão. Eu estou comprando a minha casa, a minha vida no céu. Os caras estão comprando minha casa e minha vida em 160, 120 meses aqui na terra. Eu estou comprando meu terreno no céu, meu irmão. 60 anos pagando, eu tô pagando 60 anos, eu prefiro pagar um terreninho lá no, nos pés de Jesus, meu irmão. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Só que o grande ponto sobre nós, e que nós temos ouvido muito nesses dias, é você conservar o teu coração. É você manter o entusiasmo. É você manter aquela paixão pela presença. Não tudo, quando tudo vai bem, quando tudo está acontecendo, quando tudo está maravilhoso, glória a Deus. Você acorda de manhã, vem perfume de flores, e sua vida está maravilhosa, sua esposa já traz um croissant com suco de laranja. Você fala, meu Deus, hoje o dia está perfeito. Hoje o dia está maravilhoso, croissant com suco de laranja não pode ficar melhor. Mas, irmãos, quando o dia acordar ali, ó, vai estar nublado, sua esposa vai trazer um pingado morno. Meu, pingado morno é a pior coisa, irmãos. Assim, eu prefiro tomar o gelado, o morno, sabe quando dá aquele blu? Então, é esse mesmo, sua esposa vai te acordar com um tapa no peito. A Sara que às vezes faz isso, dá uns tapas no meu peito, mas, meu Deus, imagina essa menina me acordando. Melhor colocar um despertador antes do dela, né? Aí ela vai trazer um pingado morno e fala assim, meu, vamos trabalhar. Nem bom dia, tipo assim, vamos trabalhar. Mas esses dias você vai olhar e falar assim, glória a Deus. Dias ruins, dias bons. Mas nós somos cheios do amor de Deus. Você abre os olhos pela manhã e você é cheio do amor de Deus. Mais uma vez a misericórdia do Senhor foi renovada sobre você. O sol da justiça raiou sobre a sua vida. Pai está te chamando mais uma vez para caminhar perto. Mais uma vez para trilhar uma história na presença. Não vão ser só flores, meu irmão. Mas o caminho só de flores, ele te leva à perdição e à morte. O caminho mais atraente se tornou o caminho de morte. Permaneça aqui, meu irmão. Aqui dentro, tomando pancada. Isso é errado, isso aí, meu irmão. Mas quando você encontrar Jesus, e você estiver na presença dele, e aqueles que estão dando risada de você hoje, tipo, você é louco, vai na igreja para ficar apanhando, vai na igreja para ficar falando que você é errado, quando ele estiver lá embaixo, se Deus quiser, você vai se levantar e você vai salvar ele antes, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas se ele se encontrar no andar de baixo, você vai falar, poxa vida, imagina se eu fosse, tipo, ouvir o que ele estava me falando, que eu não deveria mesmo estar na igreja, que eu não deveria mesmo estar na presença. Nossa. De repente a sua vida teria passado e se perdido, meu irmão. Vale muito a pena estar aqui. Vale muito a pena estar na presença. Vale muito a pena, meu irmão. Existem dois tipos de realidade. A realidade da terra e a realidade. Porque o que a gente vive aqui não é realidade, meu irmão. Não é realidade. Você acha que o que a gente vive hoje como Brasil, como nação, como povo, é a realidade que Deus tem para nós? Eu creio que não, meu irmão. Eu creio que o plano de Deus está muito acima de tudo que a gente tem vivido. Eu creio que a intenção de Deus para nós é muito além do que nós temos vivido nesses dias. É por isso que a palavra nos diz, olha, vocês estão limitados não em Deus, mas nos seus próprios afetos. Porque Deus vai muito além do que nós imaginamos, muito além do que nós pensamos. Muito além do que você deseja para você mesmo, meu irmão. Mas a grande pergunta é, será que você vai desistir de você? Você vai abandonar tudo? Você vai largar a toalha? Você vai entrar realmente nessa caverna e vai ficar nela até quando, meu irmão? Vai ficar nela até quando? Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu cearei com você e você comigo. Existe um convite de Deus, meu irmão. Existe um convite do Pai para nós mergulharmos nele. Para nós mergulharmos na presença. E qual que é a tua decisão? Qual que é a tua resposta para esse chamado? Qual que é a tua resposta para esse convite? É a presença de Deus que você quer? Então viva a presença. Renove a sua mente, renove o seu coração. Porque isso muitas vezes não cabe a Deus, meu irmão. Muitas vezes nós colocamos responsabilidades em Deus que Ele não tem que fazer. Ele já fez. Ele salvou você. Ele chamou você. A cada dia Ele tem guardado você. E ainda a gente fala, Senhor, faz em mim o que eu tenho que fazer. Você tem que resolver o que você quer da sua vida, meu irmão. Ou você vai ser frio, ou você vai ser quente. A palavra diz, olha, é melhor você ser frio, cara. Se você não quer ser quente, é melhor você ser frio do que você ser morno. Isso traz uma, o quê? Uma decisão. Ou você é, ou você não é, meu irmão. Ou você quer, ou você não quer. Deus, Ele quer você. Deus, Ele deseja você. Deus, Ele anseia por você. Mas e você? Qual que é o teu sentimento com Deus? Qual que é o seu desejo por Ele? O que você precisa dEle? Se você quer a presença, meu irmão, peça pela presença. Grite pela presença. Deseje a presença. A Bíblia nos traz muitos homens e mulheres que queriam a presença. Mas elas mostram alguns que desejavam a presença. Porque querer, todo mundo quer. Se a gente colocar uma placa aqui na porta, meu irmão, doa-se um carro, todo mundo vai querer. Tem um carro aqui de graça, todo mundo vai bater aqui, ou eu quero. Mas só doa-se uma roda, o pneu tá bom ainda, né? Uma carcaça e o som funciona. Não mais? Deixa para lá, vamos dar um exemplo. Mas todo mundo ia querer. Mas trazendo por exemplo do Tinoco, será que todos iam querer pagar o preço para andar no Tinoco? O preço é alto. Irmãos, tirando o documento, tem todo o resto. Tem tudo. É. Tirando a tapeçaria elétrica e mecânica, o resto tá bom. Será que todas as pessoas iam pagar o preço? Aí você vem aqui para a igreja e você quer Jesus. Quero Jesus. Quero mergulhar na presença. Quero me lançar nos pés do Altíssimo. Amém, irmãos. Uma vez eu entrei aqui com esse mesmo desejo e esse mesmo pensamento. Mas será que você deseja isso? Que desejo é diferente, irmão. Desejo é uma coisa meio que grávida, assim, sabe? Eu preciso tomar sorvete de limão com terra. Meu, arruma isso. Preciso disso agora. Daqui a pouco eu vou viver isso aí, irmãos. Aí eu conto. Daqui a pouco não. O Presby já me... O Presby começou a dar risada. Já arrumou a camisa. Falei, opa, deixa eu mudar o exemplo. Hoje eu estou na noite de mudar os exemplos. Dei o exemplo do carro, mudei. Desejo de grávida, vou mudar novamente. Né? Mas é meu... Eu preciso. Eu preciso, assim... Já encontrou aquela grávida que fala assim, meu, eu preciso disso agora. Eu preciso, eu necessito, senão essa criança vai nascer com cara de picolé verde com terra no cabelo. Eu preciso. Parte de um desejo. Meu irmão, nós precisamos desejar a presença. Sabe como um doido, um louco, desvairado, como Davi, meu irmão, que encontrou com um baú, teoricamente. E ele pulava, ele cantava, ele gritava, a ponto de escandalizar o povo que era submisso a ele, mas ele queria, ele desejava a presença. Ele precisava fazer algo para chamar a atenção do Pai. Será que você vem para a igreja com essa mesma visão? Eu desejo a presença. Eu quero, eu preciso dele hoje. Se eu for para minha casa hoje, sem ao menos, meu Deus, sem ao menos sentir um toque dele, eu acho que eu vou morrer. Porque eu preciso dele. Ou você vem para a igreja como muitos. Ah, eu quero Deus. Vem Espírito Santo. quando vai começar no meio da noiva, os homens e as mulheres rasgarem as vestes e se humilharem diante da presença. Ao ponto, tipo assim, eu não sei quem vai ouvir eu gritando, eu não sei quem vai ouvir eu chorando, eu não estou nem aí, eu quero Jesus. Eu preciso encontrar com ele. Me falaram que ele estava aqui na João de Castelhanos hoje, 8 horas da noite. Eu preciso encontrar com ele. Sabe por que nós não vemos muitos milagres e muitas coisas como aqueles homens viram? Porque nós não desejamos a Deus da mesma forma que aqueles caras desejavam, meu irmão. Porque a televisão não tinha entrado na vida deles ainda, meu irmão. Porque o império das 9 não tinha chegado lá, meu irmão, na casa de Davi. Porque o pânico não tinha chego ainda naquela época. O Facebook, meu irmão, na madrugada, jamais. O único chat disponível era o da presença. O único bate-papo que você podia ter lá para as 2, 3 horas da manhã era com Jesus. E hoje? O que está tomando o seu tempo? Você deseja a presença? Desliga a sua TV e dobre o seu joelho, meu irmão. Você deseja a presença? Feche seu Facebook 1 hora antes. Encerra ali, meu irmão. Dobre o seu joelho e clame pela presença. Você veio no culto. Você quer Jesus? Dobre o seu joelho, meu irmão. Esperneie. Chame a atenção dele. Meu irmão, é que faz muito tempo isso. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu sempre falo do meu começo, né? Porque eu tenho que voltar a ser o que eu era, meu irmão. Eu dei uma esfriada. Eu preciso ser como aquele menino lá, com 15 anos de idade, 30 quilos a menos, né? E mais amor por Deus. Meu irmão, era frenético. Chegou um ponto que eu gritava tanto, mas não para chamar atenção, porque você nem ouve. Tipo assim, o meu grito, eu falo para dentro, tenho problema no nariz, igual o Rojo. Eu falo meio nasalado. Então, por mais que eu grite, meu irmão, não sai. É tipo assim, o grito é quase interno. Entendeu? É, não é assim, é um pouquinho menor. E eu gritava, meu irmão, eu falava assim, Deus, eu preciso de você. Irmãos, toda segunda-feira quase, eu estava no São Camilo e o cara estava examinando minha garganta. Toda segunda-feira, irmãos. Isso é verdade. É ou não é, Lê? O Lê conhece. Meu irmão, chegou uma hora que eu tive que diminuir porque eu estava, assim, eu quase não estava trabalhando de segunda. Eu fiquei assim, sem falar, tipo, eu perdi a voz, meu irmão. Ao ponto do médico chegar e falar assim, cara, o que você faz na igreja? Que minha mãe falou, não, ele é da igreja e tal. Aí o cara, meu, o que você faz lá? Toda hora você está sem voz, cara. Eu falei, ah, deve ser o ar-condicionado. Ele falou assim, meu, acho melhor você parar de cantar. Você não pode cantar. Seu tipo de corda vocal aí, sua garganta irrita muito fácil. Você tem que parar. Aí eu falei, é mesmo, doutor? Ele falou, é, sai do louvor, cara. Falei, vou sair, doutor. Chegando na igreja, eu vou sair. Naquele dia eu ministrei e gritei o dobro do que eu gritei normalmente, meu irmão. Vocês não ouviram, porque eu estava meio assim. Mas dentro de mim aconteceu algo. Nós temos que desejar como antes, meu irmão. Desejar como nos primeiros dias. Vamos voltar ao primeiro amor. Quando a gente desejava, sabe, quando a cama de noite era a sua segunda opção. Você queria a presença. Todos nós vivemos esse momento, meu irmão. Aquilo que você vive uma experiência e você fala, eu quero mais. Eu cheguei até aqui, eu quero mais, eu quero ir além. Nós precisamos retornar para Deus. Nós precisamos voltar para o Pai. Porque o Pai tem nos corrigido sim, para fazer de nós pessoas melhores, com um caráter exemplar. Pessoas que só de os outros olharem para vocês, vão ser impactadas pelo nível de vida que vocês têm. Pela sua formação, pela sua educação. Deus está forjando em nós exatamente aquilo que Ele deseja. Deus está forjando em nós aquilo que é o melhor para você, meu irmão. Portanto, não abandone o tratamento na metade. Permaneça, meu irmão. Meu irmão, não desista de forma alguma. Está difícil, meu irmão, ainda que o calo aperte mais. Ele nos mostrou a receita. Salmo 121, olha, eu olho para os montes, de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Quando o calo apertar, como apertou com Pedro na tempestade, ele começou a afundar ali no mar, ele falou, Senhor, socorro, porque eu estou afundando. Sempre vai ter a mão de Deus estendida para retirar você de qualquer situação que você acha que você não pode suportar. Mas se você está vivendo hoje, meu irmão, é porque o Pai confia em você e Ele sabe que você pode passar por isso. Toda essa tristeza que você está vivendo, toda essa angústia que você está vivendo, toda essa situação na tua casa que está roubando a sua paz, Deus acha você extremamente capaz de vencer isso. Porque a sua força não vem de você mesmo. Porque quanto mais fraco você for, melhor. Porque mais força e poder de Deus você recebe. Porque na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Quanto mais limitado eu sou, mais cheio da presença eu estou. Quanto mais Gideão eu sou, o menor da casa, o menor da tribo, o menor da família, o menor do povo, mais de Deus eu possuo dentro de mim. Porque na minha força eu não consigo, mas na dele eu sou vencedor. Seja um fraco na presença, meu irmão. Mas quando você sair da presença, segura a bronca. Segura a bronca, negão. Você é um cara que foi chamado por Deus. Você é uma mulher que foi chamada por Deus. E Deus, ele não é sacana, meu irmão. Você acha que ele ia chamar você aqui? Ele ia colocar a mão na sua vida? Ele ia te encher de expectativa? E depois ia dar um tchau? Pode voltar para sua casa. Ele chamou você aqui. Ele colocou a mão na sua vida. E ele é fiel e justo para concluir a obra que ele começou em você. Irmãos, a gente está aqui no ano de 2014. E em nome de Jesus, vocês vão ver daqui 4, 5 anos, se vocês existirem, aonde vocês vão estar na presença. Uma vez eu ouvi isso, meu irmão, faz 5 anos atrás, e eu estava lá, esses dias eu estava trabalhando, eu comecei a pensar nisso. Eu tinha 18 anos, meu irmão. 18 anos, não tinha um emprego, não tinha concluído a escola, não tinha uma namorada, tinha só um sonho de ser pastor e uma Bíblia Shed que eu ganhei do Lesão. Porque eu usava uma Bíblia Católica para vir para a igreja, irmão. Acredita? Aí um dia o Lesão olhou e falou assim, que livro que você leu? Era um livro esquisito. Macabeus. Aí ele, pegão, eu, não, mas era da igreja católica, mas eu tirei a imagem que estava aqui. Tinha uma imagem atrás da Bíblia, aí eu tirei, falou, não, isso não é de Deus. Mas eu não tirei a Bíblia, né? Irmãos, eu só tinha isso, um sonho e uma Bíblia. E eu não estou falando que tudo que eu conquistei materialmente é a demonstração do que Deus fez por mim, não, porque agora eu tenho um carro, daqui 18 dias eu sou um homem casado, e eu trabalho numa multinacional, e eu sou um cara rico, porque tudo é mentira. Só a parte do que eu vou casar é verdade. Mas, meu irmão, eu olho para tudo que eu sonhava viver. Tudo que eu pensava e almejava para, sei lá perto dos meus 30, quem sabe. Deus tá me proporcionando. Eu vou casar com uma esposa linda, que é maravilhosa, sensacional. E vou te falar, irmãos, foi exatamente ela que eu pedi para Deus. Esse dia eu já tô fazendo meus votos, né? Porque eu sou um cara prevenido, então vou puxar meu papelzinho ali na hora e falar assim, amor, né? E eu me lembrei, meu irmão, que um dia eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, meu, eu quero casar com uma pessoa igual a Sara. E eu vou casar com a Sara, meu irmão. Deus, ele foi muito bom comigo. Deus, ele tem me capacitado na presença. Meu irmão, eu nunca sonhei em viver o que a gente vive hoje. Jamais pensei que ia ser do louvor. Nunca tive esse negócio de cantar. Eu cantava nem no chuveiro, nunca gostei. Mas um dia Deus veio através da pastora e falou assim, meu, você vai ser do louvor. E meu irmão, Deus, ele foi fazendo. Aí daqui a pouco veio e falou assim, meu, você vai compor. E de uma forma que eu não sei dizer, eu não consigo cantar nada que não vem do alto. Lógico que as outras vêm do alto. Se nós vamos pensar, então todas as outras músicas não são do alto? Não. Eu não, às vezes, irmãos, eu vou cantar assim, meu, essa música aqui, meu, nossa, meu, mexeu com o meu coração, falou comigo e tal. Não sai. Não sai, meu irmão. Não consigo cantar. Tipo, Vem Como Prometeste, que eu adoro essa música. De Deus, meu irmão. Sabe quando te enche assim? Eu não consigo. Eu falo, Jesus, eu não consigo mais. Mas Deus, ele tem cumprido tanto na nossa vida, meu irmão. Tanto que ele mexeu e remexeu no meu caráter, nos meus valores, dos meus sonhos, das minhas expectativas. E eu estou aqui para falar para vocês, permaneça, permaneça, permaneça até o último dia, até o último dia, meu irmão, resista, resista, porque a realidade dos céus virá sobre vocês, e ela já é sobre vocês, porque não tem ninguém normal aqui, vocês são do céu, vocês nasceram a presença. Esqueça tudo que o inimigo tem pintado nos seus olhos, meu irmão. O inimigo também, ele fica pichando no seu globo ocular. Ele fica com spray lá do inferno e pintando coisas na sua íris, meu irmão. Esse dia eu tava vendo um House. E era bem um episódio que tinha uns vermes dentro do olho do menino que ele não conseguia ver. Eu falei, olha, esse verme é o inimigo no meu olho. Sai em nome de Jesus. Tem gente que tenta... eu vou falar com o Marcelo. Tem gente que está com verme no olho aqui, meu irmão. Não está enxergando o que você é em Deus. Porque você é precioso e valoroso para o Pai. E Ele vai usar você ainda demais, meu irmão. Não termina aqui. Esses dias eu vim para a igreja meio desanimadão. Estava aqui na frente, o pastor estava pregando. E chegou aí e falou assim, Guizão, Deus está mandando eu falar para você que não termina aqui. Não é o ponto final. Eu falo, amém, Senhor. Então agora destrói já mesmo. Não é o fim para nós, meu irmão. Ainda tem muito para nós vivermos, realizarmos, sonharmos na presença de Deus. Tira esse cansaço de você, essa angústia, deixa para lá. Deixa quieto, meu irmão. Existe um Deus maravilhoso que está atrás de você, assim como um leão. Para te abraçar, para te envolver, meu irmão. Eu acho que Deus, ele fica às vezes assim, durante o dia, ele fica dando uns cutucãozinhos assim, né? Oi, tal. Tudo bom? Ele anseia por nós. Ele quer estar conosco. Não deixe que o desânimo e o cansaço te roubem dos momentos de prazer na presença. Não deixe a frieza invadir o teu coração, meu irmão. De tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Porque deles procedem a fonte da vida. O seu coração é só dele, meu irmão. A Rafa entrou num nível... que não tem como voltar atrás. A gente entrou num nível na presença que não tem como a gente falar, pedir água. Meu irmão, agora é mais fundo. É mais fundo, meu irmão. É mais alto, é mais profundo. Nós vamos viver isso. Porque na presença nós somos livres, meu irmão. E está disponível para nós. Realidade do céu. É a única realidade que você tem que enxergar. Peça pelos olhos de Deus, não pelos olhos dessa terra. Aqui em Apocalipse ele fala assim, olha, eu aconselho-te que de mim você compre o ouro refinado. Você compre as vestes de mim e você compre um colírio para que veres, para que você possa ver. Nessa noite é a noite de nós comprarmos o colírio de Deus. É a noite de nós olharmos como o Pai olha. É a noite de nós olharmos como o Pai olha. Realmente nós somos cheios de falhas. Mas como o Pai olha para você? Como Jesus olha para você? Como Ele encara você? Hoje foi legal que eu estava de folga. E quando você fica em casa à tarde, a melhor coisa para você assistir é o SBT. É sensacional, irmãos. Passa Maluco no Pedaço, Eu e a Patroa das Crianças, Chaves, tudo seguido. Então você está comendo e você está ali, né, meu irmão? Revelações de Deus. E hoje foi logo o episódio que o Michael Kyle, o contador dele morre. E aí ele pensa que ele vai morrer e ele fica todo assim, meu, e agora? Ele era mais novo que eu preciso amar minha família. Então ele pega todos os filhos assim e fica, amo você. Esse episódio é muito bom, irmão. Aí ele para assim, bem para assim, eu amo você. Meu, é demais. Mas imagina, Deus, será que não deve ficar assim o tempo inteiro? Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você demais. Olha, essa boquinha que eu desenhei, inchada. Esse olhinho inchado, como é perfeito. Não, você não vai ser careca. Só o Lesão vai ser careca. Meu irmão, Deus ele é muito amoroso. E às vezes a gente enxerga Deus como um carrasco. Deus ele é o cara do chicote. Aprontou o chicote, estrala. Desviou, opa. Deus ele é um pai amoroso, meu irmão. Ele é um pai que viu o filho ir levando a herança, levando o coração dele. O filho não levou sua herança, o filho arrancou o coração do pai dele e levou embora. E ele esperava ele voltar. Qualquer pai, ao ver o filho chegando, ele ia falar assim, meu, agora é minha vez. Já pega ele no caminho, deu uma ordem para os servos. Pega ele no caminho, amarra no tronco. Agora pega a minha cinta, na pontinha tem prego. Agora, meu irmão, qualquer pai, eu acho que se eu fosse pai, eu faria isso. Meu, você levou meu dinheiro, levou meu coração, você acabou com a minha vida, eu vou bater em você até amanhã, cara. Você vai acordar o galo com os seus gritos agora, rapaz. Mas a primeira coisa que ele fez foi dar um abraço no filho dele e falar quanto tempo, sabe, que eu queria isso, quanto tempo eu esperava por isso. Deus não é um carrasco, irmão. Deus não é um cara que fica sentado aqui no trono falando que você não presta. Ele é um cara que ama muito você e ele quer você completamente para ele. Por isso, se existe algo que eu possa falar para você hoje, permaneça. Permaneça na presença. Permaneça no olhar do Pai. Permaneça perto de Deus. Permaneça com Ele. Viva nele. Viva para Ele. Viva por Ele. Viva com Ele. Porque é isso que Ele quer, meu irmão. Um filho vivendo junto dEle. Um filho que Ele corrige, sim. Mas para que o filho seja parecido com Ele. Íntegro, de caráter, com coração que não se vê em nenhum outro lugar. Deus quer os filhos perto. Amém? Ele vai te corrigir, meu irmão. E você pode pensar, tem mais. Alguns pensaram agora aqui, o Espírito que me falou aqui. Mas mais? Mais, meu irmão. Bem mais. Porque tem muito potencial dentro de você. Você é um diamante, meu irmão. Você é precioso. Amém? Então, assim, larga tudo e corre para Ele. Se você está desanimado, se você está cansado, o seu lugar é nos pés dEle, meu irmão. Quando você está desanimado, você pode ver, o diabo já vem sussurrar na sua mente. Não, melhor você nem ir. Você não merece. Você está desanimado, você fala assim, não, não vai não, cara. Não vai para os pés dEle não, cara. Você vai chegar lá, ele vai dar uma bronca em você. Ou ele nem vai ouvir o seu clamor. Nem clama, cara. Nem clama, porque ele não vai te ouvir. Irmãos, vamos para os pés dEle. Lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Feche os teus olhos por um instante. Pai, eu sei que eu sou um cara muito limitado, Deus. E se de alguma forma, Pai, de alguma maneira, eu não consegui exteriorizar aquele que é o sentimento que o Senhor tem pelos teus filhos, aquele que é o desejo do teu coração por eles. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa ministrar o coração deles, porque o Senhor ministra muito mais e muito melhor que nós, Pai. As suas palavras são muito mais doces, muito mais íntimas. Senhor, que os seus filhos possam ouvir isso de você, Pai. Porque eu sei que o Senhor está aqui. porque eu sei que o Senhor estás comigo, Pai. Senhor, eu sei que a Tua vara e o Teu cajado, eles me consolam. Senhor, em nome de Jesus, unja a nossa cabeça com o Teu óleo, e o nosso cálice transbordará. Senhor, que o Teu amor seja derramado sobre nós nessa noite. Derramado sobre a noiva. Derramado sobre os filhos. Porque o Senhor é um Deus, um Pai que quer os filhos perto, ó Deus. E se de alguma maneira o inimigo começou a marcar o coração dos Teus filhos, dizendo que eles realmente não são merecedores, ou que eles devem viver longe do Pai porque eles não são dignos. Talvez o inimigo tenha revelado, Pai, algumas situações íntimas dos corações deles, para desanimar, para matar, para roubar eles, ó Deus. Que nessa hora, o Seu colírio possa ser derramado sobre a noiva. Que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Que nós possamos ver como o Senhor vê, Pai. E existe um convite, Pai, para nós nos aproximarmos de Ti. Porque o Senhor permanece com os braços abertos, ansiando e desejando, Pai, o nosso toque. Nós queremos correr para Ti nessa noite. Irmãos, eu em nome de Jesus, vocês que têm vivido essas marcas, esse desânimo causado por você mesmo, você fica pensando ao longo dos dias, o quanto você é indigno, o quanto você não merece Deus. Se você tem vivido isso, essa marca que tem causado ranço dentro do teu coração, eu quero convidar você para correr aqui para o altar, para você se dobrar aqui na presença do Deus. Ele não quer você distante, Ele quer você próximo. Ele não quer você longe, mas Ele quer você junto dEle. Todas essas marcas, essas manchas, isso que o inimigo tem colocado como acusação no teu coração, em nome de Jesus, que comece a cair por terra. Você é precioso aos olhos dEle, você tem muito valor diante dEle, e Ele quer mais, Ele quer mais, Ele quer estar mais com você. Saia do seu lugar, dobre o seu joelho aqui no altar, porque Ele quer se revelar a você. Meu nome, Ele vem ao meu encontro para dizer que me ama e que Ele tem para mim uma história de amor. Ao emparecer, eu ouço Sua voz chamando. Meu nome, Ele vem ao meu encontro pra dizer que me ama e que Ele tem pra mim real. Tu és Eu posso sentir Teu calor. Real Tu és, Senhor. Não é o fim, meu irmão, não é o fim. Eu sei que estás aqui. Real Tu és, Senhor. Eu posso sentir Teu calor. Real Tu és, Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir. teu calor. Real tu és, Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu posso estar aqui. Real tu és.